Até que envolve-se nesta palestra, como oradora, uma envolvência direta. Quem sabe, estão aqui jovens que o futuro mercado de trabalho pode passar pela Teca, quem sabe, que conteúdo e que importância tem para a Teca intervir e participar nestes eventos? Digamos que o mercado de colaboradores será Ilhavo, não é? Será esta zona, toda a zona de Ilhavo, a Escola das Gafanhas, é à partida onde nós vamos buscar a nossa mão de obra. A nossa mão de obra vem daqui e o nosso objetivo é estar aqui nesta jornada da juventude, é exatamente dizer aquilo que a Teca valoriza nos colaboradores, ou seja, quando nós recrutamos alguém, que competências é que nós valorizamos? E as competências, estamos a falar desde competências técnicas, desde competências comportamentais. Umas não são melhores nem piores do que as outras, as duas conciliam esta necessidade que a Teca precisa quando recruta alguém. Nosso objetivo é exatamente alertar os jovens, alertar os professores para aquilo que as empresas como a Teca valorizam nos colaboradores. A empresa da Teca é uma empresa de sucesso e já implementada já há dezenas de anos, acaba por ser uma perspectiva de futuro também para estes jovens. Sim, sem dúvida. Eu penso que todos os jovens e não tão jovens na nossa zona, da zona de Ilhavo e Vagos também, e Mira, também temos muitos colaboradores da zona de Mira, veem a Teca como uma referência, como uma empresa de referência. Não quero estar a ser, ter falta de modéstia, mas a verdade é esta, a Teca é uma empresa de referência, não só em Portugal, mas também no mundo inteiro. Nomeadamente a nível das políticas de recursos humanos, a Teca Portugal está muito à frente daquilo que muitas vezes nós vimos nas outras empresas.